Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é dedicado a bandas spin-off, bandas que surgiram após a dissolução, após separações, após fases de ato de outras bandas. E para tornar o programa mais engraçado e um pouco mais difícil de realizar, apenas considerei bandas spin-off quando na banda spin-off tem pelo menos dois membros da banda anterior. E vamos iniciar com uma banda que provavelmente nunca pensamos que é uma banda spin-off. Estou a falar-vos dos Kiss. Os Kiss surgiram nos inícios dos anos 70, após Gene Simmons e Paul Stanley terem saído dos Wicked Lester, banda da qual os dois faziam parte. E da época do Wicked Lester, algumas músicas ainda se tornaram músicas dos Kiss. Músicas como She ou Lover All I Can. E vamos iniciar com um dos grandes clássicos da carreira dos Kiss. Para vocês, Kiss, Cold Gin. Broken, I'm so tired. for tomorrow. Kiss, ficamos com Whitesnake, Bloody Mary. E os Whitesnake são outra banda clássica que não associamos como uma banda spin-off, mas a verdade é que quando David Coverdale formou os Whitesnake foi David Coverdale e John Lord, ex-companheiros de Deep Purple. Os Deep Purple, que em meados dos anos 70 tinham terminado, David Coverdale iniciou uma carreira a solo, mas pouco tempo depois criou os Whitesnake com John Lord. E terminamos esta primeira sequência com os Journey e a música Wheel in the Sky. A história dos Journey é bastante conhecida. A banda formou-se quando Greg Rowley e Neil Sean, respectivamente teclista e guitarrista, saíram da banda de Carlos Santana e formaram os Journey, uma banda que no seu início era uma banda de jazz, uma banda de fusion, mas ao longo dos anos o som foi-se alterando e foi-se tornando aquele AOR que os celebrizou. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciar esta sequência, temos uma banda que conta com Michael Kiske como vocalista. Mas esta banda pode ser considerada uma banda spin-off dos Pink Cream 69, já que na sua formação está Dennis Ward, o baixista, e também o baterista Costa Zafiru. E para vocês, Place Vendôme, My Guardian Angel. E após Place Vendôme, ficamos com os The Snakes e a música All Dressed Up. E esta banda, que contava com Mick Moody e Bernie Marsden, é uma banda spin-off dos Whitesnake, quer em termos de nome, quer em termos de sonoridade. E terminamos esta sequência com os germânicos Fair Warning e a música Burning Heart. Os Fair Warning surgiram quando Ulle Rittgen e Tommy Hart estavam a trabalhar num álbum de Zeno, Zeno Roth. E foi durante esse período que eles formaram os Fair Warning. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciá-la, temos uma banda sueca, os Night Flight Orchestra. Banda formada por Björn Strid e David Henderson. Esta banda é uma banda spin-off do Soilwork. E o som que os Night Flight Orchestra fazem nada tem a ver com o metal extremo do Soilwork. E dos Night Flight Orchestra vamos ficar com a música Lady Jane. Para vocês, Night Flight Orchestra, Lady Jane. E após Night Flight Orchestra, ficamos com os Last in Line e a música The Sickness. E esta banda é uma banda spin-off da banda de Dio, já que conta com Vinny Appice, Vivian Campbell e Phil Sussan. Na sua formação, contava também com Jimmy Bain e Claude Chanel. Estes dois membros já não fazem parte da banda, já que Jimmy Bain faleceu e Claude Chanel saiu ou foi demitido. Não sei bem as razões. E completa a formação dos Last in Line, o vocalista Andrew Freeman. E terminamos esta sequência dedicada a bandas recentes, a bandas spin-off recentes, com os The Defiants e a música Love and Bullets. E os The Defiants contam com três membros que fizeram parte dos Danger Danger. Dois ainda são membros da banda e o vocalista Paul Lane já não faz parte. Os outros dois membros são Bruno Ravel e Rob Marcello. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com os Bad English. Esta banda é uma banda spin-off de duas bandas. Por um lado, temos Neil Sean e Jonathan Kane, que na época eram membros dos Journey. Por outro lado, temos John Waite e Ricky Phillips, que eram membros dos The Babies. Jonathan Kane também foi membro dos The Babies antes de se tornar membro dos Journey. E completa a formação dos Bad English, o baterista Dean Castronovo, que alguns anos depois se tornaria baterista dos Journey. Para vocês, Bad English, Price of Love. that you close your eyes, all you see is a cold, dark sky. Oh, as you're watching all your days go by. English, ficamos com o germânico Charade e a música Heart to Heart. O Charade surgiram numa época de grande convulsão na história dos Bonfire, já que havia dois grupos em luta pelos direitos do nome da banda. De um lado, Jörg Deisinger e Enger Schleifer, e do outro lado, Hans Ziller e Klaus Lessmann. Jörg Deisinger e Engel Schleifer estavam a trabalhar no novo álbum dos Bonfire com Michael Borman, mas como não ganharam os direitos sob o nome da banda, lançaram esse mesmo álbum sob o nome de Charade. Terminamos esta sequência de baladas com os Slaughter e a música Days Gone By. Esta banda foi formada por Mark Slaughter e Dana Sturm, que na época vinham juntos da banda de Vinnie Vincent, os Vinnie Vincent Invasion, banda que se despedaçou totalmente. E vamos agora para uma nova sequência, e para iniciá-la temos Slash Snake Pit. Quando surgiram, era apenas um projeto a solo de Slash com mais dois companheiros de Guns N' Roses, Slash, Gilby Clark e Matt Sorum, na época que fizeram o álbum It's 5 O'Clock Somewhere, ainda eram membros dos Guns N' Roses. E vamos ficar com a música Doing Fine. Para vocês, Slash Snake Pit, Doing Fine. Epos/Snakepit, ficamos com outra banda spin-off dos Guns N' Roses. Ficamos com Velvet Revolver e a música You Got No Right. Dos Velvet Revolver fazia parte Slash, Duff McKagan e o baterista Matt Sorum. E terminamos esta sequência com os Audioslave e a música Cochise. Esta banda é uma banda spin-off de Rage Against the Machine. Apesar de eu não gostar de Rage Against the Machine, devo reconhecer que o trabalho que três membros dos Rage Against the Machine fizeram nos Audioslave tem muita qualidade. E os membros são Tom Morello, Brad Wilk e Tom Comerford. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciá-la temos três nomes clássicos: Emerson, Lake and Powell. Esta banda é uma banda spin-off dos Emerson, Lake and Palmer. Esta banda surgiu em meados dos anos 80, quando os Emerson, Lake and Palmer se tentavam reunir, mas o baterista Carl Palmer tinha compromissos com os Asia, e como tal, o guitarrista Greg Lake e o teclista Keith Emerson resolveram trabalhar com o baterista Cozy Powell e lançaram um álbum. Para vocês, Emerson, Lake and Powell, Learning to Fly. The heart of the sea. wanna change my mind. Like a few was there on the diamond stone. Fire is going just for my soul. Agora para essa próxima música, gostaria de chamar na percussão grande amigo percussionista Marcos César. E agora para tocar para vocês um instrumento diferente nessa música também, grande amigo, irmão, Marcos Sérgio. A gente vai fazer o som do disco Brutal. Uma música do disco Brutal que a gente não faz faz um bom tempo. Ears Gone. E após Emerson, Lake and Powell, ficamos com Barros e a música You and My Way. E Barros é um projeto saído de Paulo Barros e Luís Barros, respectivamente guitarrista e baterista dos Tarântula, que contava também com José Baltazar no baixo. José Baltazar foi membro dos Tarântula também, até 1994. E terminamos esta sequência, os brasileiros Dr. Sin e a música The Fire Burns Cold. Os Dr. Sin é uma banda spin-off de duas bandas, já que os irmãos Busits fizeram parte dessas duas bandas em conjunto, Banda Tavo e a Banda Platina. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E para iniciá-la temos Black Star Riders. Os Black Star Riders é uma banda que surge das cinzas dos Thin Lizzy. Se pensarmos nos Thin Lizzy apenas e só como uma banda de Phil Lynott, o único ex-membro dos Lizzy é Scott Gorham, o guitarrista Scott Gorham. Mas em fases posteriores da banda, Marco Mendoza, Damon Johnson e Ricky Warwick também fizeram parte dos Thin Lizzy. Por isso, os Black Star Riders são uma banda spin-off dos Thin Lizzy. Para vocês, Black Star Riders, You Little Liar. Little light. Black Star Riders, ficamos com Shawn Blades, Come to Be My Friend. E Shawn Blades é o trabalho conjunto de Tommy Shaw e Jack Blades. Eles conheceram-se enquanto membros dos Damn Yankees e a sua colaboração correu tão bem que eles resolveram voltar a trabalhar e têm feito alguns trabalhos em conjunto regularmente. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência com um tom solista, com um tom bastante bluesy. E para iniciar temos Rossington Collins Band. Esta banda, formada por Gary Rossington, Alan Collins, Leon Wilkson e Billy Powell, é uma banda de sobreviventes, já que os quatro sobreviveram ao trágico acidente que vitimou os Lynyrd Skynyrd. E de Rossington Collins Band vamos ficar com a música Getaway. Para vocês, Rossington Collins Band, Getaway. Thank you. E é com Bad Company que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Rossington Collins Band e a música Getaway. Continuamos com Goth Mule e a música Game Face. Os Goth Mule são uma banda que surge a partir de dois membros dos The Allman Brothers, o guitarrista Warren Haynes e o baixista Alan Woody. E terminamos com os Bad Company, com a música Bad Company. E esta banda foi formada por dois ex-membros dos Free, o vocalista Paul Rodgers e o baterista Simon Kirk. E é com Bad Company que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e desejo que para a próxima semana estejam novamente aí desse lado a ouvir um novo Riff Service. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Born to die.